Introdução ao Workshop número 457. Raios cósmicos mudarão a humanidade além da imaginação. O Interruptor. Este workshop começou com a notícia de que a organização que deveria ajudar a Fundação Cash a lançar rapidamente a tecnologia em todo o mundo não poderia fazer isso, porque as pressões internacionais eram muito grandes. Não foi dito quais eram as pressões. Seria o Vaticano e as elites? De qualquer forma, eles irão reembolsar o dinheiro. Desta tentativa saiu algo muito importante. Dois homens muito poderosos que faziam parte desta organização que estava para liberar a tecnologia vieram a Linz para ver os sistemas de voo em primeira mão. Eles ficaram muito emocionados e tomados de surpresa. Agora eles entenderam o poder do conhecimento e o que está em nossas mãos. Eles concluíram a visita com a pergunta: a humanidade está pronta para isto? Este é outro enorme indicador de que estamos nos aproximando daquele ponto de virada para a humanidade. Mais tarde, o Sr. Cash disse: a mudança tem que vir gradualmente, não com choque. A parte de ensinamento do workshop aprofundou-se nos raios cósmicos e no que isso significará para a humanidade. Primeiro de tudo, é importante saber que o centro de cada célula de nosso corpo e a alma do homem está registrada com o genoma deste universo. Para onde quer que viajemos, nossa base permanece a mesma. Somos compostos por uma totalidade de camadas de todos os campos do sistema solar, galáxia e universo, e da alma da fisicalidade e outros. Podemos descobrir a força dos campos que reunimos e o que seremos capazes de criar e onde iremos parar. Através dos raios cósmicos, ficamos conectados a tudo e a todos. Funciona das duas maneiras. Eles se tornam conscientes de nós, tanto quanto nós nos tornamos conscientes das outras almas. Gradualmente aprenderemos como nos comunicar com outros plasmas e forças de campo no universo. A comunicação é feita através das cores e como elas mudam. Somos como um braço na espiral do plasma. Se movermos os outros, também tem que se mover. Portanto, temos que aprender como nos conduzir no universo. É também por isso que os ensinamentos estão agora se movendo mais sobre como viver no universo e na comunidade universal, para que possamos nos tornar uma parte construtiva para trazer mais progresso. Neste nível de existência, tudo será feito através dos campos. É por isso que temos que aprender a trabalhar com os campos e ir além do estado de existência da matéria. A nova unidade de aprimoramento virá muito em breve e temos que nos preparar para sua chegada. Quando sairmos da nova unidade, ela tocará nossa emoção e conhecimento e mudará nossa alma e nosso caráter e trará, assim, uma nova dimensão. Tomaremos consciência de mais conhecimento e capacidades dentro de nós mesmos. Como vamos lidar com isso? Seremos mais humildes e seremos capazes de explicar as alegrias disso? A iluminação vem através da conexão, através dos raios cósmicos com tudo, e não apenas com os campos deste planeta. Se você já viu, é como um daqueles desenhos animados em que as árvores começam a falar com você. Nossa consciência não se limitará a este planeta, mas se estenderá aos seres em todo o universo. Esta conexão através dos raios cósmicos também explica por que as pessoas nos sistemas de voo que relataram ter ido a lugares estranhos do universo disseram que se sentiam em casa. Mesmo quando viajamos através do universo na dimensão da alma, captamos partículas de campos cósmicos como se capturássemos poeira em nossa pele. As equipes de fabricação da Fundação Cash serão as primeiras a se juntar à comunidade universal, porque quando construírem essa nova unidade, estarão nos raios cósmicos o dia inteiro. Eles receberão conhecimento mais rapidamente. Isto é o que dissemos. É um privilégio trabalhar para a Fundação Cash. Os locais de fabricação serão vistos brilhando à distância. As pessoas serão mais beneficiadas por estarem fora dos sistemas do que dentro deles. Entrar nos sistemas será um direito e não apenas um privilégio. Os governos não serão capazes de bloquear isso. O conhecimento é completo. Agora é hora de brincar com ele e desfrutar da beleza da criação. Parte da tecnologia de raios cósmicos já nos foi mostrada nas unidades de gás de plasma, mas nós não entendemos. Gás em um estado nano, GANs. As imagens espaciais coloridas das galáxias são os GANs criados pela interação dos elementos daquela galáxia. Eles são gases no estado nano, nos campos magnéticos daquela galáxia. O conhecimento nos foi dado desde o início, com nossas castigãs. Só precisávamos refletir profundamente e tomar consciência da essência das interações do campo. Tenho certeza de que todos nós sentimos isso, apenas por estarmos na presença dos primeiros GANs que fizemos. Quando ele disse, somos compostos pelos campos do Sistema Solar, Galáxia e Universo. Será que isso significa que estamos dentro da caixa de GANs do Universo? Então quem colocou as bobinas nessa caixa? Foi o Criador? Será que é isso que significa a totalidade do conhecimento, quando se pode trazer a essência da criação até o entendimento mais simples? O Sr. Cash disse que eles têm escondido tanto conhecimento nesses ensinamentos, só temos que dedicar tempo para estudá-los e dar nosso coração e vida para isso. O que mais poderia ser mais importante do que isto? A beleza e a alegria do conhecimento vem quando se passa tempo com ele. O Sr. Cash também disse, quando você ensina aos outros o que você entende, então você é iluminado por isso. Ao tentar empurrar o estado da matéria com os GANs e os magraves, você se mantém travado lá, impedindo a compreensão da totalidade. O Sr. Cash se perguntou, quando nossos buscadores de conhecimento se tornarão sábios? A sabedoria vem da verdadeira compreensão do conhecimento, seja ele amor, física ou cosmologia. Portanto, até mesmo observando e sentindo profundamente nossas relações, podemos vir a entender como os campos de plasma interagem. Este conhecimento não vem de livros ou de doutorado. Ele vem da simplicidade de viver uma vida honesta e verdadeira, cheia de amor por si mesmo e pelos outros. É simples assim. Até mesmo raios cósmicos são simples assim. O amor do Criador por sua criação. Este ensinamento é como um de seus furacões de conhecimento. Você poderia passar muitos dias com esse ensinamento. Deixe-me tentar focar em mais algumas coisas. Os pássaros não têm passaporte a um rei. Quando o líder está cansado, ele vai para trás e um novo pássaro assume a liderança. Tudo isso é feito pela alma, não por uma falsa votação. É assim viver através da alma do homem, mas temos que praticar isso em nossas vidas. Assim como ele disse, temos que praticar aprendendo a usar os raios cósmicos. Mais uma vez, voltamos ao ethos de Mitra, que é pense, fale e faça o bem. Uma buscadora de conhecimento não conseguiu entender que estamos aqui para servir e não para sermos servidos, é, na verdade, servir a si mesmo. É para nós nos elevarmos acima de nosso pensamento humano e deixar que a alma nos guie. E é um sentimento cheio de êxtase quando você realmente faz isso. Há muita coisa aqui sobre as condições atuais do mundo na Ucrânia e no Irã. Pode muito bem ser que os buscadores de conhecimento tenham chegado a Putin na elevação da alma. Esperamos também chegar ao Papa para que um verdadeiro acordo possa ocorrer. Sobre os problemas no Irã, é que os religiosos do Iraque estão governando o Irã e tentando impor suas ideias de Islã ao povo iraniano, e forçar as mulheres a se cobrirem é a questão usada por eles para tentarem impor as ideias deles. Em ambas as condições internacionais, a mídia está usando as emoções para estimular as pessoas, para que elas não pensem claramente sobre as verdadeiras questões que estão em jogo aqui. Há muito conhecimento escondido sobre como lidar com a política mundial nesse ensinamento. Com a nova unidade, seremos capazes de deixar um país que não se comporta corretamente com seus próprios cidadãos. Eles não serão capazes de forçar você por falta de riqueza e controle de fronteiras. Seremos livres para nos movermos através da alma para onde nos sentimos confortáveis para viver. O Sr. Cash compartilhou aqui a dor que sente ao ter que testemunhar as atrocidades que a humanidade está fazendo a si mesma, a ponto de, às vezes, ele não querer viver. Ele está se esforçando tanto para elevar rapidamente a alma do homem, mas há tanta resistência para a mudança. Mas, no entanto, isso está acontecendo no nível da alma. Há muito o que estudar. A paz ocorre quando a alma do homem e a alma da fisicalidade encontram um equilíbrio entre si. Esta elevação não pode ser forçada de fora. Caso contrário, o homem voltará aos seus velhos costumes. Temos que nos manter motivados, mesmo que ele tenha dito que o que nós, como buscadores de conhecimento, estamos fazendo é uma gota no oceano, e precisamos de muitas gotas para criar um novo oceano. Temos que entender isto em um nível mais profundo, e que nossos esforços estão alcançando a alma do homem, e todos nós sentiremos isto. Isso leva tempo, mas estamos avançando. Ele está em contato direto com o pessoal da NASA. Eles estão cientes do progresso que está sendo feito, e os principais militares vieram secretamente para ver o centro em Lynch. Os cientistas não querem abrir mão de seu poder, que está estabelecido no velho conhecimento, que não se ajusta à realidade. E que os buscadores de conhecimento têm um cérebro virgem em relação à tecnologia, porque estamos à procura de algo novo. Então estamos trazendo a mudança adiante. Um maravilhoso conhecimento foi compartilhado que trará alívio a muitas pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas como ELA, esclerose múltipla, fibromialgia, Parkinson e outras. O que é tão incrível é que o Sr. Cash explicou que essas doenças começam por um desejo de morrer. Isto viria de viver em uma condição traumática e abusiva, que você chega ao ponto de desespero, onde você não consegue mais suportar. Você diz a si mesmo, em uma fração de segundo, é isso, eu quero morrer. Isto cria um mecanismo físico ou um interruptor no corpo que se desliga. A emoção da vida e a intenção de viver é desligada e ela é trancada após desligada. E ela não pode ser ligada novamente. Agora, com a nova tecnologia dos raios cósmicos, podemos ligar esse interruptor novamente. Isto mudará a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Tenho visto isto ao trabalhar com pessoas que este tipo de mudança no interruptor pode ocorrer com outros problemas além do desejo de morrer. Quando acontece um trauma em nossa infância, podemos em um segundo fazer uma vontade tão poderosa de nunca mais vou experimentar isto de novo. E na verdade, isso se torna dessa forma. E essas pessoas acabam sofrendo a vida inteira sem saber por quê ou como isso começou. Elas continuam repetindo para si mesmas: nunca mais vou experimentar isso de novo. A parte triste é que elas não sabem que estão fazendo isso. É inconsciente e a emoção delas é bloqueada. Quero dizer, é como concreto isso. Portanto, espero que este novo desenvolvimento com os raios cósmicos possa ajudar essas pessoas também. Obrigado por me escutarem. E por favor, dediquem muito tempo a este workshop. Índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento de número 457. Temos um anúncio importante a fazer, e é a razão do atraso dos ensinamentos das quintas-feiras nas últimas duas semanas. Há quase um ano estamos negociando com uma organização para trazer a tecnologia de uma forma muito rápida internacionalmente. Investimos muito dinheiro e tempo nisso, e muitos de vocês nos ajudaram com doações e empréstimos. Tentamos o nosso melhor, e a organização tentou o seu melhor. Mas a pressão internacional é muito grande, e não conseguiremos fazer isso. Talvez a humanidade não esteja pronta para isso. Portanto, a organização concordou em devolver o dinheiro para a Fundação Cash e nós, por nossa vez, reembolsaremos aqueles de vocês que nos deram empréstimos. Muito obrigado por sua graciosa ajuda, e poderemos precisar de sua ajuda no futuro se houver uma nova oportunidade. Já lhes explicamos anteriormente que o homem tira 20% da energia dos alimentos que come e os outros 80% vem de fora, do ambiente. Mas o ambiente Simplesmente não significa seu entorno imediato, como seu quarto, por exemplo. Significa o sistema solar, a galáxia e o universo ao qual você pertence. Somos afetados por todos esses campos. Somos feitos da totalidade de todos esses campos. É como quando você viaja em um grande cruzeiro marítimo. Você vai de lugar em lugar, mas você sempre permanece conectado ao seu cruzeiro marítimo, que é a sua base. Você está registrado a ele. A humanidade está registrada com este universo. Está dentro de nós, no centro de nossa alma e dentro de cada célula do nosso corpo. É um bloco de construção do que nós chamamos o genoma do universo. Nós fazemos parte dele. À medida que nos movemos, esse pequeno, minúsculo e poderoso centro permanece em seu lugar. E então as outras camadas vêm em cima dele. Você tem a força do campo da galáxia e do sistema solar. Depois a força da alma da fisicalidade e então o resto disso. Podemos viajar pelos dois sentidos ao longo destas amplitudes de forças de campo. Podemos descer até as raízes ou voltar à origem. Mas também podemos ir para o outro lado, mais longe da origem. O que acontecerá com nossa alma no futuro? Temos a capacidade de entender que força nossa alma reuniu e através dessa força onde vamos parar e onde isso vai terminar. Podemos ver para onde está indo e como vai viver. Pelos campos da alma que reunimos, podemos ver o que vamos estabelecer. Nos novos sistemas de voo que estão sendo construídos, podemos adicionar os raios cósmicos e então nos conectamos com tudo e com todos. Nos tornamos conscientes da alma deles. Tanto quanto eles, também se tornam conscientes nossa alma. Nessa posição, nos tornamos equilibrados com o nosso ambiente. Quando eu recebo energia, a parte que não preciso compartilho e a coloco à sua disposição. Não precisamos matar um animal para compartilhar o que ele tem. Se um animal comer grama verde, eu não preciso matá-lo para compartilhar as propriedades da grama. Olhando para ela ou andando sobre ela, posso pegar energia de que ela não precisa. A energia que ela não precisa, ou que não pode absorver, é refletida para mim como raios de cor, neste caso da grama, o verde. Então posso converter esse campo em alimento. O que diz a ciência sobre as cores? Que quando vemos, por exemplo, uma planta azul, significa que azul é a cor que a planta não pode absorver e, portanto, a reflete, como a cor azul. Esta cor azul é, então, o que está disponível para nós usarmos. As plantas não nos dão apenas sua bela cor e cheiro. Elas também nos dão seus campos de energia através da cor que elas refletem para nós. Nunca entendemos toda a ciência, apenas aprendemos parte dela. Por que é que quando olhamos para uma flor bonita, ficamos encantados com ela? Por que nos sentimos bem com certos cheiros? São estes certos campos de energia que precisamos? A humanidade compreenderá cada vez mais sobre o processo de sua própria criação. Chegaremos a entender por que gostamos de tomate e o que a cor vermelha significa para nós. Quanto dele podemos absorver? Mais uma vez, ele volta aqui para a laranja, em cima do copo de água. Os gães são colocados ao redor do copo. E a laranja, em cima, transfere seus campos e emoções para a água, que você assim degusta quando a bebe. Nós nos tornamos aquele copo de água, e o tomate se torna aquela laranja. Aos poucos começaremos a entender como se comunicar e interagir com outros plasmas, com outras forças de campo no universo. A cor que sai da interação de sua alma com a alma deles diz se eles o amam ou o que quer que isso signifique. Diz para você também se eles querem estar com você ou se eles veem que sua força de campo não corresponde à deles. E você pode ser um perigo para parte da vida deles, porque você pode tomar alguns dos campos de força deles que eles precisam para sobreviver. Eles poderiam dizer a você, você não pode ter este campo de mim, porque este é a pedra angular da minha vida. Então você se muda para outro lugar. Você não tira deles porque sua alma entende a energia e o que aconteceria se você tirasse deles. Para muitos de nós, isso traz um entendimento totalmente novo de que fazemos agora parte da totalidade. Na contracapa do livro número 3, você vê os campos da espiral se abrindo. Você é uma dessas espirais. As outras dependem de sua posição, tempo e lugar. Se você se mover para o caminho errado, eles têm que ir com você. Porque todos vocês estão conectados através dos campos e se acomodam uns aos outros. Agora entendemos como o homem irá se comportar no novo sistema. Veremos muitos de vocês indo para diferentes cantos deste universo com as novas unidades de aprimoramento de voo em Lins. Vocês se tornarão os viajantes do espaço profundo e também viajantes deste planeta. Alcançaremos o que pensávamos ser inalcançável. Mas o mais importante é: como nos sentiremos quando sairmos desses sistemas? Será que nos regozijaremos no que nos tornamos, homens de paz, sabedoria e homens que têm a cultura do universo? Ou tentaríamos abusar dos outros porque achamos que ninguém mais tem esse conhecimento? Sairemos desses sistemas com caráter e características diferentes, de acordo com o que queremos ser. Já vimos que quando vamos a um filme que realmente nos toca, e depois, quando falamos com outra pessoa, isso também toca a emoção e o conhecimento daquela pessoa. Isso nos muda na dimensão da alma, nosso comportamento e o conteúdo de nossa vida. A nova unidade de voo lhe trará essa mesma oportunidade, onde você pode se perguntar: o que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer? Agora que você se tornou consciente de mais capacidades e conhecimentos dentro de si mesmo. É para nós entender qual será o futuro de nossa alma, o que esta alma vai criar em qualquer dimensão. Não precisa ser física, não precisa ser energia total, nem precisa ser uma combinação de ambos. É compreender a essência da criação. O que esta nova tecnologia vai fazer de mim neste planeta ou em outra posição no universo, ou como um campo de energia viajando no espaço do Únicos? Será que posso me tornar tão transparente, tão diverso em energia, que o universo não seja grande o suficiente para mim? Que eu quero fazer parte do Únicos, quero ver o que está além deste universo. Nos próximos meses, ao passar pelas unidades de voo ou como parte do programa móvel, transmutando de uma posição para outra, alguns de vocês vão se deparar com esta nova oportunidade. Como vocês vão lidar com isso? Será que vocês entenderão e se tornarão humildes o suficiente para poder explicar as alegrias disso? E não para se tornarem arrogantes por causa disso? A iluminação dentro desses sistemas vem à medida que vocês se conectam com tudo. É porque agora você se conecta aos raios cósmicos, e não aos campos deste planeta, nem aos campos das células de si mesmo. Então você será capaz de sentir a árvore e entender o que ela está tentando lhe dizer. Você sentirá o homem que está ao seu lado, e o cão que caminha pela rua, ou o outro que está no topo da outra montanha, que está com problemas na dimensão da fisicalidade. Outra força do campo da alma chega até você, e você entende que ele precisa de ajuda. Tomaremos consciência de muitas coisas, e não necessariamente limitados apenas à vida neste planeta. Da maneira como sentimos a planta aqui na Terra, sentiremos outro estranho em outra galáxia, universo ou em outra dimensão. Podemos nos conectar através dos campos do universo. Agora vocês entendem. Quando muitos de vocês passaram pelo teste de simulação de voo da unidade de aprimoramento e foram a lugares diferentes, mas disseram não conseguiram explicar o que experimentaram. Você disse: algo acabou de me acontecer, havia pessoas estranhas, eu fazia parte delas, eu me sentia como se estivesse em casa. O que você trouxe daquela casa? Será que parte dos campos do Únicos, como um raio cósmico que veio deles, e é uma parte de você? É por isso que você se sente conectado a eles e se vê como parte deles? Como os grãos de poeira que caem sobre nossa pele, recebemos grãos dos campos do cosmos, através dos raios cósmicos dentro de nosso cérebro e dentro das células do que chamamos de alma de nós. A humanidade precisa olhar além da dimensão de sua pele. A humanidade precisa olhar para além da dimensão deste planeta. A humanidade precisa olhar e ver como ela é parte da totalidade. Será que precisamos punir os líderes mundiais pelo que fizeram de errado? Ou os elevamos para que se afastem do que fizeram de errado? Será que temos que ir para outra dimensão para alcançá-los? Nós tentamos alcançá-los através da alma da língua, através do Conselho Universal, porque eles entendem a cultura de seus líderes. Agora, gradualmente, à medida que vocês se tornam membros universais, vocês se tornam membros da comunidade universal. Não é apenas, não é mais apenas para se importar com seu vizinho do lado ou alguém que você conhece. Agora vocês se preocupam com tudo que existe neste universo. Tudo no seu devido tempo. O homem precisa de tempo para entender a nova oportunidade e a nova dimensão que lhe foi dada. Conforme desenvolvemos essas novas tecnologias, veremos nossa própria equipe de fabricação passar por este tipo de mudanças, pois elas estão dentro dos campos do sistema. Não é que eles apenas constroem um sistema. Eles estão constantemente na sala com o sistema. Vemos a mudança no conhecimento e na compreensão da equipe de fabricação da Fundação Cash, porque eles estão trabalhando nos campos do sistema durante todo o dia. Gradualmente, eles se tornarão membros da comunidade universal. Eles são os primeiros a receber os raios cósmicos. Eles estão se unindo aos raios cósmicos e estão fazendo parte deles e estão se tornando conscientes do que está acontecendo. Quando você chega ao centro, você passa meia hora, mas eles passam o dia inteiro trabalhando nesses sistemas. Então você verá. Eles se tornarão conhecedores do tamanho do universo, muito mais rapidamente do que você, que passou ali apenas meia hora nos sistemas. Torna-se um privilégio trabalhar nas fábricas da Fundação Cash, porque você está trabalhando, colocando os sistemas juntos na dimensão dos raios cósmicos universais. Mesmo que seja como uma esteira transportadora que eles usam na produção de automóveis. Mas desta vez, este carro, entre aspas, não é apenas a porta, a janela e a poltrona. É o ambiente total que cria tanto o interior quanto o exterior. Então você vai entender como é que a humanidade verá o trabalho como um prazer e não como uma obrigação. O que você gostaria de ser e em que nível você gostaria de ser? Quanto você confiaria no que você recebe? Será que os locais de fabricação serão vistos brilhando à distância? Então você saberá que é o lugar onde os sistemas que utilizam os raios cósmicos estão sendo desenvolvidos. Eles estão montando para os outros. Cada unidade de aprimoramento levará esta tecnologia e benefícios. Quando eu estava discutindo isso com o John a respeito das 12 unidades de aprimoramento para o Arizona, expliquei a ele isto de uma maneira muito suave. Que mais pessoas se beneficiarão sentadas fora dos sistemas do que dentro deles. Elas serão mais beneficiadas pelos diferentes campos com os quais interagem. De certa forma, quando você comprar e operar esses sistemas, estará beneficiando mais as pessoas que estão fora do sistema do que as pessoas que estão dentro do sistema. No futuro, misturaremos a unidade de aprimoramento do corpo e de material e criaremos os campos do cosmos dentro delas para que tudo que o homem precisa para a vida no espaço seja atendido. De certa forma, o conhecimento é completo. De certa forma, se você entender, agora é como manipulamos. De certa forma, onde vamos para ver isso e como podemos apreciar a beleza da criação? Muito, muito em breve, entrar nesses novos sistemas de voo com raios cósmicos não será um privilégio, será um direito. À medida que os sistemas forem sendo desenvolvidos, estaremos chegando a esse ponto. Não haverá governo ou nenhuma estrutura que possa bloquear isso, porque é construído pelo povo, para os cidadãos deste universo e não para a elite. Um príncipe herdeiro me perguntou se ele poderia comprar um sistema para si mesmo. Eu disse, Excelência, Vossa Majestade, é impossível. Eu construí esses sistemas para a humanidade. Você não pode ter um por conta própria. Isso não pode ser feito. Porque então nós nos tornamos privilegiados. Em vez disso, todos nós temos que nos tornar iguais. A nova unidade de aprimoramento, que entrará em funcionamento nas próximas semanas, se tornará a base ou a fundação para o que está por vir. Não queimaremos mais combustíveis, mas usaremos os campos do universo para nos deslocarmos de um lugar para o outro. Como parte de nossa negociação, eu estava mostrando a algumas pessoas muito poderosas a unidade de aprimoramento no Centro Uno aqui em Lins. No momento, o problema no mundo é o aquecimento global, então eu expliquei para eles que minha maior preocupação, que é que dentro de alguns anos precisaremos produzir mais CO2 se retirarmos o CO2 com esses sistemas, apenas para equilibrar o que realmente precisamos para nosso uso neste planeta. Em menos de uma década, com a quantidade de CO2 que nos propomos a converter, vamos acabar com um déficit. Quais são então as calamidades que teremos que enfrentar? Ou então, a partir de agora, aprenderemos a trabalhar com os raios e campos cósmicos. Se entendemos o funcionamento dos GANs e que dentro das combinações dos GANs podemos criar os gases, talvez nenhum de vocês realmente tenha entendido o que estávamos mostrando com as unidades de gás de plasma. Mas apenas olharam para isso como algo para fazer gás. Gás no estado nano, ou GANs. Raios cósmicos. Gás cósmico. Compreensão da totalidade dos campos da criação. As belas imagens produzidas pela NASA mostram estas explosões coloridas e galáxias coloridas. Mas de onde vêm essas cores? Dos gases no estado dos GANs, criados pela interação dos campos dos elementos daquela galáxia. Lembre-se dos ensinamentos passados, que você identifica um GANs pela sua cor. Quando você olha com seus telescópios mais sofisticados para as profundezas do universo, você vê cores diferentes. Estes são gases no estado nano, dentro do campo magnético do universo. Agora, pela primeira vez, o homem pode entender com o que está lidando e que ele tem a capacidade de produzir estes gases. Nós trouxemos o conhecimento para você na bandeira das unidades de gás de plasma que produzem gás que você pode queimar. Mas escondido dentro dela está o conhecimento. Este é o início do trabalho com os raios cósmicos. Eu tinha que jogar o único jogo que as crianças entendem para brincar no berçário, porque elas não são educadas para entender o nível universitário. A universidade do conhecimento do universo. Isto é o que está sobre a mesa. O homem é uma criança pequena no berçário do conhecimento do universo. Mas ele vai se formar para esta universidade. Nós escondemos e temos escondido tanto conhecimento nos ensinamentos. À medida que você cresce e compreende mais, você vai olhar para trás e perceber o que havia nos ensinamentos o tempo todo. Foi colocado lá, GANs ou gás em um estado nano, e é o jogo do universo. É o jogo dos raios cósmicos. É a criação da vida na dimensão dos campos excedentes do universo. Nenhuma vida é perdida, mas é a essência da fonte das energias do universo. Agora, talvez alguns de vocês que entenderam, ou estão começando a entender, ou entenderão no futuro, que o que foi ensinado nos ensinamentos do passado, tudo tinha um significado. Mas naquela época vocês não estavam cientes disso. Você só entendia de acordo com seu nível de inteligência e o que você podia ver fisicamente. Estava escrito de uma maneira que aqueles que podiam entender podiam olhar além para entender mais sobre o mundo da criação e do Criador. No futuro próximo, quando muitos de vocês começarem a viajar e usar as unidades de aprimoramento, vocês olharão para trás e vão rir e também refletir. Por que é que nós fizemos essas máquinas? Como eu sempre disse, o homem no universo é conhecido como um ser da roda, porque quando ele inventou a roda, tudo começou a girar em torno de uma roda. Agora, nós nos tornamos o que chamamos o homem esférico, porque vivemos dentro da dimensão da alma do homem, que é uma esfera, o plasma da criação. Passamos de mover tudo pela roda para usar uma esfera, mas essa esfera não tem tangibilidade dentro dela. Ela recebe confirmação de si mesma através da interação dos campos do universo. Há muito conhecimento oculto nos ensinamentos de hoje. É para vocês, buscadores de conhecimento, desvendar no tempo e compreender isso, que através disso você se torna um membro construtivo da comunidade universal, onde vocês adicionam ao próximo passo do conhecimento do universo. Vocês não têm escolha a não ser compreender. Como eu sempre digo, você está nisso, você tem que entender isso. Então você tem que ensinar. Enquanto estiver ensinando aos outros, você mesmo, se tornará iluminado. Muitos de vocês ainda estão num marasmo de fazer magrave e GANs, e não são capazes ou não ouvem quando falamos sobre os campos, suas interações e combinações. Quando construírem sistemas, procurem entender a interação dos campos e verão o benefício disso. Enquanto você apenas sentar ali e tentar empurrar o estado da matéria, você permanecerá com o problema de não entender a totalidade. Trouxemos as nanocamadas, depois os reatores de gás, depois os GANs, depois os GANs dinâmicos e, finalmente, trouxemos a você um entendimento da alma. Agora volte atrás e leia e compreenda os ensinamentos. É tudo a mesma coisa. É simplesmente qual parte disso você pode acrescentar à outra para criar uma nova condição, uma nova dimensão e uma nova compreensão. Mas o homem é tão físico que fica preso às bobinas, ao número de enrolamentos das bobinas e à direção da rotação. Quando fizemos você girar as bolas, não era para você ver os GANs, era para você entender o movimento dos campos. Durante muitos dos ensinamentos, eu sempre me perguntava e ponderava: será que nossos buscadores de conhecimento se tornaram sábios? De certa forma, a sabedoria vem da verdadeira compreensão do conhecimento, seja ele amor, seja física, seja cosmologia. Não é apenas a compreensão dos raios cósmicos, mas também do que é alimentado ao mesmo tempo e como funciona. Expliquei isso a uma criança, talvez alguns de vocês consigam entender isso. Ao alimentar uma criança, você coloca uma combinação de ingredientes, tais como amido, proteínas, vegetais e vitaminas, para que a criança receba a combinação total de tudo que ela precisa para seu crescimento adequado. Os raios cósmicos funcionam da mesma maneira. Eles têm a combinação dos campos e cada parte alimenta uma certa parte da alma do homem. Mas no estado da matéria, nós só olhamos para ela, seja ela uma batata, uma cenoura, um vegetal ou uma carne, e não olhamos para a energia ou campos que estes itens fornecem. Na dimensão do plasma, olhamos para as diferentes forças dos raios cósmicos. Então entendemos a totalidade e quão profundo é o conhecimento que compartilhamos com a humanidade para seu desenvolvimento no futuro. Volte e estude os ensinamentos e comece a entender os efeitos dos campos e afaste-se do estado da matéria. Em seguida, você se formará para os segredos da criação. Enquanto você estiver amarrado ao estado da matéria, você ainda estará no estado de marasmo da fisicalidade do homem. Tente entender os campos do universo. Da próxima vez que você abrir seu computador, veja as fotos e as cores das galáxias que as agências espaciais colocam na internet. Você verá uma galáxia com uma combinação de cores. Depois olhe para essas diferentes cores como se fossem a estrutura de um corpo. Qual parte corporifica o coração ou o fígado da galáxia? E qual é a função da totalidade de todas as estruturas da galáxia? Então, olhe para os gases coloridos e o que você vê? É uma corporificação física real? Ou será que é a dimensão da vida da estrutura? Nossos corpos físicos têm uma pele, mas na dimensão do universo e do Únicos, eles têm a força de um campo magnético que cria a fronteira da entidade. Não é tangível, mas controla efetivamente o limite de separação de uma entidade de outra. Não se vê uma estrela que fica fora do limite de uma galáxia, a menos que ela pertença realmente a essa galáxia. Assim como você não tem um dedo pendurado, por exemplo, ao lado do pescoço sem que ele esteja conectado ao seu corpo. Ele tem que fazer parte dele. Quando a humanidade compreender a interação dos campos do cosmos e os raios cósmicos, então o homem terá entrado numa nova dimensão. Nos últimos meses, eu expliquei isso para vocês quando comecei a ensinar a vocês sobre o trabalho do universo, do Únicos e da comunidade universal. Este é um conhecimento que não existe no vocabulário do homem. Quando você o entender, então você vai rir de conceitos como neutrinos, por exemplo, porque você vai entender que eles são apenas campos e radiações de campos. Tudo terá um significado, e o homem olhará para a criação de uma maneira totalmente diferente. Esta é a parte da razão pela qual, há vários anos atrás, começamos a ensinar vocês sobre a alma. E agora, na última semana, começamos gentilmente a empurrá-los para estes novos ensinamentos sobre a comunidade universal, a estrutura universal e a vida no universo. É hora de começar a entender. Alguns de vocês ainda estão ocupados com magraves e Deus sabe que tudo isso. Porque isso faz parte de se manter ocupados. E alguns de vocês vão pular para a dimensão dos campos dos GANs e seus campos do cosmos e raios cósmicos e então começarão uma nova vida. Tentem entender a gravidade e o potencial do que está sendo ensinado e que está agora sobre a mesa. Nós construímos passo a passo e agora está lá para você desfrutar e expandir e ampliar. Espero, e meu desejo, é que gradualmente comecemos a abrir a porta do conhecimento do universo, compreendendo a existência e o uso dos campos dos raios cósmicos do universo e como eles interagem com nossa alma e fisicalidade. No passado não sabíamos de algo debaixo da Terra chamado urânio, ou que ele poderia nos trazer tantos benefícios e ao mesmo tempo tanta miséria, até que tivéssemos o conhecimento e expandíssemos ele. Ele já estava ali há milhões de anos. Durante centenas de anos, os árabes viram um material preto no topo do solo, mas não tiveram uso para ele, até agora, onde se tornou a mercadoria mais querida do mundo como petróleo. O homem se tornou conhecedor de como utilizá-lo e progressivamente desenvolveu sistemas para receber os benefícios do mesmo. Está na hora do homem passar pelo mesmo processo com esta nova tecnologia. Ele tem que desenvolver o conhecimento e as tecnologias para explorar os raios cósmicos universais e os campos universais para começar a beneficiar a humanidade. Então todos nós vamos rir dos materiais pretos borbulhantes que estão saindo da Terra e vamos deixá-los em paz. À medida que avançamos para o próximo nível de compreensão, é como deixar um burro e entrar em um jato agora, um jato jumbo. O homem levou centenas de milhares de anos para migrar da África Central para o norte da China e Canadá, quando começou a andar, e depois foi para os camelos, burros, cavalos e o resto. Hoje, a mesma distância é percorrida em poucas horas por jatos e em segundos, pelo entendimento da transmutação. O tempo todo o conhecimento sempre esteve lá. É que o homem precisava amadurecer para entender como usá-lo. Muitos de vocês verão o trabalho da interação dos raios cósmicos com a alma do homem. Dessas interações surgirão novas dimensões no mundo das viagens, alimentando o homem e satisfazendo os impulsos e necessidades do homem para fazer parte de uma ou outra comunidade. O homem aprenderá a estar consciente de seu ambiente e como quando ele toma campos cósmicos em uma posição do universo para fazer parte de uma comunidade. Mas se ele se mudar para outra parte, pode não se encaixar, e os mesmos campos se tornam prejudiciais para ele nessa posição. Gradualmente, nos tornaremos conhecedores de como viver a vida no universo. Damos as boas-vindas à humanidade, à comunidade universal. Estou certo de que, como o homem é uma criatura inteligente, ele logo passará a maioria das criaturas do universo na compreensão da totalidade. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 457. Se mais pessoas se interessarem pelos espelhos de plasma pré-encomendando eles, então podemos produzir mais deles. Explicarei no futuro o que fazer com eles e como os usaremos no sistema de transmutação e transporte. Você pode entrar em contato com os médicos alemães que estão começando a trabalhar com as unidades de aprimoramento através do info da Fundação Cash. Estamos negociando com outro grupo na Itália, que é uma equipe de pesquisa médica. Eles têm uma estrutura muito maior e estão em muitas cidades da Itália. Esperamos concluir as negociações em breve. Pergunta ao Sr. Cash. De onde veio a frase "estamos aqui para servir e não para sermos servidos" como lema da Fundação Cash? Por alguma razão, esta buscadora de conhecimento pensa que não está autorizada a usar a própria tecnologia, mas apenas para dá-la aos outros. Sr. Cash respondeu: do meu ponto de vista, esta é uma maneira muito egoísta de ver as coisas. No processo de servir, você está servindo a si mesmo. Você mesmo está recebendo tudo. Mas se você espera receber algo porque você deu a outra pessoa, isso significa que você ainda está no estado de ser humano. Você não está entendendo a totalidade do conhecimento. Servir não significa ser um garçom em um restaurante. Servir no conhecimento do plasma significa disponibilizá-lo aos outros para elevar eles. Você não destrói ou abusa de onde vêm os campos. Parece que você não entendeu a linguagem do plasma e a tecnologia da Fundação Cash. As pessoas estão sempre pensando em eu. E quando eu dou algo, Então, o que eu vou receber em troca? Pergunta ao Sr. Cash: por que nossos sentimentos afetam nossa alma mais do que os pensamentos? Sr. Cash responde: os pensamentos são feitos pelo homem, os sentimentos são a interação dos campos entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. É por isso que você tem condições psicossomáticas, porque as emoções são tocadas pela força da alma do homem e da alma da fisicalidade. É simples assim. As emoções nos afetam de diferentes maneiras. No momento, as notícias na linha de frente consistem principalmente em duas questões. Uma é a guerra na Ucrânia e a outra é sobre a liberdade das mulheres no Irã. Eles fizeram com que as notícias se concentrassem principalmente na emoção da situação e não para que as pessoas entendessem o que está realmente acontecendo, especialmente no Irã. Eles baseiam suas histórias em parte no que as pessoas de fato não entendem. Falei recentemente com algumas pessoas que estão profundamente envolvidas nesta situação. Eu disse que somos todos iguais, mas depende de quem traça essa linha de igualdade e se eles fazem isso de uma maneira que seja benéfica para eles. Vemos o sofrimento e as mudanças, e o que quer que esteja acontecendo de cada lado, tanto no Irã quanto na Ucrânia. Na Ucrânia, o que é infligido por outro, que costumava fazer parte deles, e no Irã, o que é infligido aos iranianos por aqueles que não são parte do Irã, mas que querem impor a maneira deles. Quando olhamos para isso, um disfarça o que eles estão fazendo sob a capa da religião na política e o outro esconde a política sob a capa da religião. Mas ambos são baseados emocionalmente. Em outras palavras, eles usam os sentimentos das pessoas para inflamar elas, para que não pensem claramente sobre o que eles estão fazendo. Muito em breve abordaremos isto com o governo iraniano e com a nação iraniana. A Fundação Cash assumirá um ponto central na situação atual do Irã. Estamos muito claros sobre o que vamos fazer. E vamos entrar na dimensão da criação, na compreensão da criação e no conhecimento científico. A base do governo deve ser o conhecimento. Mas não tomamos partido, nem colocamos um lado contra o regime, nem colocamos um grupo contra o outro. Em vez disso, voltamos para a origem. A origem é muito simples. O Irã é uma nação zoroastriana. Em sua história, foi forçado pelo poder da espada a aceitar o Islã. Hoje estamos enfrentando as mesmas espadas, mas esta vez é por armas e balas. Os iranianos são forçados a se tornarem muçulmanos e a se cobrirem. No passado recente, foi estabelecida uma tradição de que, nesses tempos de conflito, as pessoas chegam a um ponto de tentar entender o outro lado. Se você voltar atrás e lembrar que em muitas revoluções as pessoas costumavam colocar rosas dentro dos canos das armas de soldados, e os soldados pararam de atirar. Eles davam amor e compreensão, e nenhuma bala saía desses canos. O Irã é uma nação zoroastriana. Quando os árabes chegaram ao Irã, em nome do Islã, forçaram o povo a se converter pela espada. Agora trocou a espada por armas. E forçam os homens a cobrir suas mulheres. Os árabes queriam as mulheres cobertas porque não podiam confiar em si mesmos. Mas os iranianos tinham confiança em si mesmos e davam liberdade às mulheres. Como mencionei antes, os iranianos disseram aos árabes que nós cobrimos nossos próprios olhos para que nossas mulheres permanecessem livres. Nosso conselho às mulheres iranianas é: não queimem seus echarpes, mas deem-nos como um ponto de paz aos soldados para cobrirem seus próprios olhos, que eles possam permitir que vocês sejam livres. Não vá contra a bala. Não dê seus echarpes para cegá-los. Ao invés disso, dê seus echarpes para que eles entendam, é para que eles sejam humanos e se cubram. Isto vai mudar muito. A verdadeira questão do que se trata deste conflito é que a emoção de um lado está forçando o outro a fazer o que eles querem. Não lute contra o Islã com a espada. Isto é o mesmo que aconteceu no passado. O Islã está forçando uma nação zoroastriana através da política de armas agora. Quando a mulher iraniana for para a rua, não queime o seu echarpe. Em vez disso, dê de presente à guarda revolucionária, ao CEPAH, aos soldados e aos oficiais da polícia. Se você quer ser livre, então seja iraniano, da maneira que Zoroastro nos ensinou, que é pense o bem, fale o bem e faça o bem. Você não precisa cobrir as mulheres. Dê seu echarpe como presente à guarda revolucionária e beije-os por isso. Não lute e não queime seus echarpes, porque uma vez queimados, eles não têm utilidade. Nós os mantemos limpos, pensamos o bem e fazemos o bem. Você faz o mesmo. Você não precisa cobrir suas fraquezas da tentação tirando nossas vidas. É o mesmo para os homens. Ou seja, se as mulheres têm que cobrir, então o homem também tem que cobrir. O tempo da política de armas, da luta e da criação de uma revolução ascendente se foi. É a hora de sermos lógicos e de entendermos claramente o que estamos fazendo. Pedimos às mulheres iranianas que não queimem seus echarpes. Deem-nos de presente aos soldados e à guarda revolucionária para cobrirem seus olhos, para que vocês permaneçam livres. Depois vem a emoção e a compreensão de quem é verdadeiramente iraniano e quem é verdadeiramente o que chamamos de um estrangeiro. Aqueles que estão impondo seus pensamentos sobre a nação, uma nação livre do homem. Então voltem assim à história agora. Como séculos atrás vocês eram zoroastrianos, e como homens, nós tapamos os olhos e deixamos as mulheres permanecerem livres. Assim tudo vai mudar. O mesmo vale para a Ucrânia. Mude a política de armas para uma de saudar os russos. Não lute. Eles vão se dissolver. Não busque armas, bombas e foguetes. Busque uma forma de trazer paz com ambas as dimensões sem as armas. Quando você os cumprimenta, eles não podem atirar. Ao cumprimentá-los, você os faz entender o que eles estão fazendo. É aqui que tomaremos nossa posição em relação às presentes situações no mundo. É assim que os conflitos serão resolvidos quando o homem amadurecer para a nova ciência e tecnologia. Pedimos às mulheres iranianas que não queimem seus echarpes, ao invés disso, deem-nos de presente para a guarda. Deixem que eles cubram os olhos com isso, para que vocês fiquem livres. É difícil fazer, mas você descobrirá que eles não atirarão. Amarre seu echarpe nas armas deles e deixe-o ser como um estandarte ali para eles. Não queime, porque o que quer que queime e destrua, você está destruindo parte de seu patrimônio nacional. Pergunta ao Sr. Cash. Há muitos conflitos acontecendo neste momento no Brasil e no mundo. É por causa das mudanças nos campos do universo, do trabalho que o Sr. Cash tem feito para o bem da humanidade? Há muitas oposições a este trabalho. Essas oposições vão além da fisicalidade? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Além da fisicalidade, os campos e as entidades se acomodam uns aos outros, para que não haja nenhum ponto de conflito. Sabemos agora que existe um problema no Brasil devido às eleições e vemos as coisas acontecendo ao redor do mundo. Vamos ver o resultado de tudo isso em um tempo muito curto. Você tem que perceber que uma vez que estas novas tecnologias sejam oferecidas e elas venham a ser usadas de forma comum nos próximos 5 a 10 anos, ou talvez mais cedo, as pessoas não vão ficar nas zonas de conflito. Elas não terão que ficar em seu país porque não podem pagar para sair. Quando você for para outro lugar com esses sistemas, será capaz de falar essa língua e compreender a cultura desse local. O maior problema para os governos nos próximos tempos será como atrair outros para se tornarem parte de sua própria população. Se você não for um governante justo, as pessoas simplesmente se mudarão para outro local e não precisarão de dinheiro ou de um passaporte e visto para isso. Eles não serão capazes de deter você. Não haverá fronteiras neste planeta, exceto as fronteiras feitas pelo homem. E com esta nova tecnologia, estas fronteiras vão desaparecer. Com isto, os líderes mundiais mudarão para serem justos e corretos, que mais pessoas vão querer fazer parte de sua população e de sua estrutura de vida. As mudanças serão drásticas. Não é mais uma promessa. O conhecimento está aqui e foi ensinado. Agora depende de quantos de vocês e de quão rápido vocês podem decodificar esse conhecimento e aplicar ele. E também temos que ensiná-lo aos outros. Agora entra a verdadeira aplicação da tecnologia. É como quando você vai à escola para se tornar um engenheiro. No primeiro dia você não pode montar uma aeronave, Progressivamente você aprende as porcas e parafusos de como fazer isso. Isso pode levar alguns anos para que você domine. Que parafuso vai aonde e como funciona. É o mesmo com a tecnologia de plasma. Você aprendeu os pedaços e blocos sobre o novo sistema de voo, que é a sua alma. Agora é para você aprender como colocar os parafusos no lugar certo e que força usar na dimensão dos campos magnéticos. É assim que você irá para onde você quer ir. Portanto, não olhe para as complexidades das situações ao redor do mundo. Entenda que em muito pouco tempo, se você não gosta de estar no Brasil, basta mudar-se para outro lugar. Aqueles que querem ser governantes, deixe-nos serem ladrões. Com a nova tecnologia, veremos se eles podem manter essa posição. Até agora, os homens lutaram pela liberdade de escolha. A partir de agora, o homem lutará pela liberdade da alma. Isso é uma grande diferença. Mas ninguém pode lhe dar essa liberdade a não ser você mesmo. Não há governos, não há agências da alma e não há controle de migração para as almas. É você, de agora em diante, se você entender o conhecimento. Então você dita o que e onde você quer estar. Será que os peixes e os golfinhos nos oceanos têm um governo? Ou as aves têm um rei e um partido governante, fronteiras e controle de passaporte? Assim também, a alma do homem é livre, tanto no oceano como no ar. As aves emigram sem passaporte. Agora o homem tem a mesma chance com a alma do homem. Ele só tem que aprender a voar e a nadar. Tudo o que estamos ensinando é a liberdade da alma, que é a liberdade do homem de escolher seu tempo, lugar e posição. Quando você vê bandos de centenas de aves voando durante suas migrações do Polo Norte para o Equador, será que algum deles usa uma coroa em sua cabeça como rei? Será que eles selecionaram alguém como seu líder? O pássaro voando no ponto, ele toma a liderança, e quando ele está cansado, ele recua para a retaguarda e outro toma a liderança. Mas todos eles sabem para onde estão indo. Se o pássaro líder for atingido ou cair, o resto do bando não se perde e se espalha por toda a parte. Todos eles sabem para onde estão indo. Eles já definiram o destino através de sua alma. Isto é o que o homem tem que aprender: voar através de sua alma. E esta é a sua liberdade. Como eu disse muitas vezes, não somos uma organização religiosa. Agora provamos através de sistemas que você é livre através do universo. Tecnologias ainda mais avançadas virão à tona. Vocês não estão vinculados a uma única nação ou a qualquer lugar neste planeta para que possam ser abusados. Agora, você está livre. Uma buscadora de conhecimento iraniana que recentemente visitou o Irã contou sobre sua experiência de se sentir segura no Irã com uma mulher nas ruas, e que ela não acha que todo esse conflito sobre as mulheres terem que usar um echarpe para se cobrir é sobre um pedaço de roupa, o que ela chamou de um lenço. O Sr. Cash disse que queria dizer isso da maneira correta e dar às pessoas o contexto para que elas entendessem melhor. Aqui o Sr. Cash disse que não se trata de um pedaço de tecido, um pedaço de lenço, mas sim de pessoas que impõem sua vontade aos outros. E que nós vemos as mesmas coisas em outras partes do mundo, não apenas no Irã. Os líderes precisam encontrar uma desculpa para governar, e eles geralmente encontram diferentes tipos de desculpas como esta. É muito mais profundo do que um pedaço de tecido. Trata-se de ter o controle sobre a sociedade. Ele chamou isso aqui, o Sr. Cash, de ganância de controle. Então ele disse aqui também, o Sr. Cash, que no mundo ocidental, como na América, eles fingem respeitar a vida pelas aparências e para que todos vejam, mas por baixo não há respeito algum. Já vimos como eles tratam os negros e os demais. Você se lembra do homem negro morto por um policial branco e ele falando: "Não consigo respirar"? Só depende de que lado da cerca da política você assumir. Não encorajamos um grupo ou outro em nenhuma parte do mundo. Queremos dar sentido e compreensão ao que realmente está acontecendo. No Irã, eles estão impondo a vontade deles. É a fraqueza de um homem sobre uma mulher. Se os homens podem controlar sua fraqueza, então as mulheres podem ser livres. A história de como o mundo islâmico entrou nisto foi que, antes de Maomé, uma mulher podia ter 9 ou 10 maridos. Eles matavam as meninas antes de nascerem. Acho que aqui o senhor quer dizer que naquela época as mulheres estavam no controle. Então, quando Maomé permitiu que os homens tivessem 4 esposas, as mulheres perderam o controle. Na história do Oriente Médio, no Iraque, na Arábia Saudita, havia escassez de mulheres porque eles nunca tiveram respeito pelas mulheres. Quando os homens permitiram 4 esposas, toda essa confusão começou. Quando alguém está com fome há muito tempo, e então você dá a eles mais do que eles imaginam ser possível, eles se tornam gananciosos e querem tudo e muito mais. Vemos o mesmo na Coreia do Norte e em parte do leste asiático, com os governos controlando tudo. O único país onde não vemos esse tipo de controle é a Índia, por causa da multiplicidade de sua cultura. Eles não podem controlar. Os indianos são totalmente incontroláveis porque são tão mistos e diversos que ninguém sabe quem está sentado aonde. A buscadora de conhecimento aqui mudou a conversa para o que ela sentia que era justo e que, ao impor um código de vestuário para que todos tivessem que se vestir da mesma maneira, permitiu que as mulheres pobres, que não podiam comprar roupas e maquiagem, fossem para a escola porque não se envergonhariam. Isso significa os ricos e os pobres vestidos da mesma forma. Aqui a buscadora de conhecimento atribuiu isso como a razão pela qual as mulheres iranianas são mais instruídas. Aqui o Sr. Cash disse que a razão, na verdade, pela qual as mulheres se destacaram na educação é porque os homens tiveram que cumprir 2 anos de serviço militar obrigatório, e isso permitiu que as mulheres se adiantassem em seus estudos. Sobre os uniformes, disse ele, nós não somos comunistas. Em nenhum lugar do mundo ter um par de jeans rasgado ou não ter uma maquiagem fez qualquer diferença na educação, apenas em casos muito raros. Eles usaram isso como desculpa e querem que aceitemos isso, mas não é assim que as coisas são. O Sr. Cashley foi educado para viver entre as pessoas simples. Seu pai o mandou propositalmente para uma escola onde a maioria dos alunos eram órfãos. Mas isso não fez diferença. Todos eram tratados de forma igual. O pai queria que seu filho soubesse que ele não era diferente dos outros. Ele tinha pais sábios. Portanto, a roupa não faz a diferença. É o próprio homem que tem que entender. Eles querem nos fazer pensar que isso faz diferença. Mas, na verdade, somos nós que aceitamos esta crença. O Sr. Cash tratava seus filhos como iguais e eles se chamavam pelo primeiro nome, o que é incomum. Ele foi educado quando criança para ter uma palavra a dizer nas coisas, então ele fez o mesmo com seus filhos. Uma das belezas sobre a raça humana são as diferenças de classe, ou o que se chama a lacuna de classe. Esta lacuna é a causa do progresso da raça humana, seja ela uma diferença de cultura, educação, arte ou o que for. Ao tentar ter, ou ao se esforçar para alcançar, e ao fazer, você acrescenta ao desenvolvimento da raça. Uma pessoa pobre é tão importante quanto uma pessoa rica, porque os ricos se tornarão mais tarde pobres, e as próximas gerações que forem pobres não quererão mais sofrer e se esforçarão para se tornar ricos novamente. Nesse ciclo, eles contribuem para o progresso da sociedade. É um padrão na vida do homem. Depois que as pessoas se tornam ricas, são necessárias cerca de 3 ou 4 gerações para que seus descendentes se tornem pobres novamente. É porque as gerações posteriores nunca entenderam de onde veio a riqueza. O que vemos acontecer no Irã não é feito pelos iranianos. Os chefes do parlamento iraniano são os 2 irmãos do Iraque. Eles não são da cultura, portanto não têm respeito. Eles dilaceraram a nação. A maioria das pessoas no topo no Irã não são de sangue iraniano. Quando você tem a liberdade de fazer o que quiser, então você faz o que quiser. Quando o Sr. Cash esteve no Irã em 2008 para ajudar o Irã com a tecnologia de plasma, ele foi tratado como um VIP. E o governo teve cuidado para que ele não experimentasse certas coisas enquanto estivesse no Irã. Uma vez ele foi a um restaurante e a segurança limpou o local para que ele ficasse sozinho. Mas ele ouviu barulhos de uma multidão na rua e eles estavam arrastando uma garota para uma van. Talvez ela tenha violado o código islâmico. Mas quando ele saiu, notou que todos tinham saído da rua e eles deixaram a garota ir. Só mais tarde que ele percebeu o que havia acontecido e que a deixaram ir porque não queriam que ele visse esse tipo de comportamento. Não podemos forçar nossas decisões sobre as pessoas. Elas têm que ter a liberdade de decidir. As mulheres têm que ser livres para escolher se querem usar o echarpe. É a compreensão da cultura da liberdade do homem. A tecnologia trará liberdade para que ninguém possa governar sobre nós, impondo suas próprias ideias sobre nós, religiosas ou políticas. Há 200 anos, seus avós eram livres para vaguear pelas fronteiras na região do Cazaquistão. Eles não precisavam de um passaporte e eram livres para viajar para lá. A nova tecnologia trará a liberdade de volta. Os governos austríaco e americano foram contatados sobre os próximos voos de transmutação e eles foram solicitados a decidir sobre o controle de passaporte do visto. Os americanos disseram que enviarão isso para a Casa Branca para uma decisão. Havia uma pergunta aqui sobre se o Sr. Cash iria a uma conferência sobre sociedade criativa. O Sr. Cash respondeu: somos convidados para muitas dessas coisas, mas a Fundação Cash tem que permanecer independente. Nós mantemos isso assim. Quando chegar a hora certa para que algo aconteça, isso acontecerá. Não adianta forçar, mas nós estamos aqui fazendo nosso trabalho. Pergunta ao Sr. Cash: como está se expandindo a elevação da alma deste planeta? Sr. Cash responde: a nova unidade está sendo desenvolvida para ir para o Centro Uno. Dê mais algumas semanas e ela estará aqui. A força dos campos que eles carregarão, que elas carregarão a sua unidade, será sentida a longas distâncias do centro. Tenho certeza de que suas câmeras a 2 metros de distância irão detectar isso. Pergunta ao Sr. Cash: se você elevasse a alma de um hidrogênio ou qualquer elemento, isso afetaria a totalidade? Sr. Cash responde: claro que sim. Pergunta ao Sr. Cash: se você levar a alma de uma célula em um corpo, isso afetaria o corpo inteiro? Sr. Cash responde: claro que sim. Se você levar de um átomo para o universo, isso afetaria a alma do universo, e então você elevaria a alma de todo o únicos. As almas presentes se ouvindo... aqui eu tenho uma pergunta de um buscador de conhecimento para o Sr. Cash. A pergunta é a seguinte: as almas presentes e ouvindo neste exato momento, elas têm a capacidade de se elevar? O Sr. Cash responde: claro que sim. Todos nós temos. Todos nós temos. Especialmente nos últimos dias, vamos iniciar o processo de elevação da alma da humanidade de uma forma muito específica. Gradualmente estamos ampliando os limites do entendimento. A elevação não significa que você se torne maior. Significa que você passa a entender mais e se torna mais humilde. Aqui eu ouvi um vídeo, né, do encontro do líder turco com Putin, que percebeu que perdeu a guerra e está tentando encontrar uma saída para isso. Ele tentará negociar uma maneira de sair do que aconteceu na Ucrânia e o resto disso. Eu pensei o quanto disso foi dos buscadores de conhecimento que elevaram a alma dele, ou é apenas uma coincidência? Pergunta ao Sr. Cash: tivemos a alma de algum líder mundial presente em Linz e eles receberam elevação? O Sr. Cash respondeu: sim. Pergunta ao Sr. Cash: será que eles responderão em sua fisicalidade? O Sr. Cash responde: é claro que sim. É como quando se rega uma planta. A planta mostra isso em sua fisicalidade. Quando você dá energia à alma do homem, você eleva a alma. É claro que ela mostra isso. Pergunta ao Sr. Cash: esta elevação se expandirá a partir deles, uma vez que eles a recebam? O Sr. Cash responde: oh, sim. Veja, nós estamos olhando da forma que só porque eu fiz algo, agora tem que acontecer. Antes de mais nada, o que você acha que fez? E em segundo lugar, é a um nível que o outro pode receber isso? Como dizemos em inglês, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Mas quando ele bebe, então ele lhe agradece por levá-lo até a água. Temos que perceber que só porque fizemos algo e não aconteceu da maneira que pensamos que deveria acontecer, isso não significa que não funcione. Nós tornamos disponível, mas será que isso elevará? Esse é outro ponto. Estamos recebendo vídeos fora da China nos últimos dias e semanas. Isso literalmente está me destruindo por dentro. Porque o que vimos saindo de Wuhan com o Covid e outras partes da China com os jovens no Irã, na Ucrânia, e o que vemos agora no Brasil com as eleições, Eu me sinto na posição que essas informações estão sendo filtradas para sempre até o topo. Nós não interferimos. A única coisa que fazemos é elevar a nação inteira. Volte a algumas semanas antes de vermos estes problemas no Irã. Eu disse: nós cortamos as mãos do Irã. Interrompemos qualquer colaboração e cooperação com os líderes. Foi porque nossa alma sabia o que estava por vir. Não foi coincidência. Basta continuar a gravação dos últimos meses e ouvir o que eu disse. E depois ver o que aconteceu. Costumamos contar algo com antecedência de 14 dias. Nós vemos as coisas, vemos a posição e escolhemos os países porque estamos em contato. Alguém que era muito próximo da Fundação Cash da Austrália, a pessoa não quer sair até que o governo seja mudado e o governo mundial seja mudado, porque isso não se encaixa na imagem que eles têm. Os australianos se inclinaram para trás para fazer todo o possível para controlar tudo. Os canadenses falam do seu primeiro-ministro e dizem que o pior aconteceu. Os americanos estão com outro que costumava ser o líder. Nós sempre reclamamos dos líderes mundiais que escolhemos, que elegemos para ser. Mas será que levamos suas almas para que se tornem líderes justos e corretos? Ou eles já se venderam antes mesmo de chegar ao poder porque assinaram tantos acordos? Não espere que só porque vocês elevam que terão o que esperam. Se for bom para essa elevação, vai sair disso. Não só porque eu pensei em algo, isso acontece. A buscadora de conhecimento que acabou de voltar de Teherã falou sobre como é belo e pacífico no Irã. Isso é porque vemos o que queremos ver. Mas, por outro lado, vemos o que está acontecendo com o outro lado através da mídia social e os membros da Fundação Cash ao redor do Irã. Vemos os massacres na Ucrânia que são continuamente noticiados. Não é apenas em um lugar, é em todo o mundo. A humanidade tem que ser elevada como um todo, para que não haja nenhum lugar deste planeta que possamos ter esta condição. Quando eu vejo os vídeos e a correspondência sobre as coisas que saíram da China nas últimas semanas, às vezes eu não quero existir. Se você acha que a situação no Irã é dura, olhe para os outros lugares do mundo. Só porque a Fox News decidiu não informar não significa que não exista, como o que eles estão fazendo com a Fundação Cash. Mas nosso trabalho é mudar o que está faltando neste planeta e colocar essa energia de volta nele para que ele encontre a paz consigo mesmo e com a alma do homem e a fisicalidade do homem. Em breve você entenderá muito sobre o que é e como isso funciona. Não é apenas elevar a alma do homem, é trazer equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Então, você encontrará a paz. Pergunta ao Sr. Cash: para elevar este planeta, precisamos dar a você, Sr. Cash, mais energia para poder levar isso adiante em um instante? Sr. Cash responde: para mim, não. Sou um de vocês, sou um buscador de conhecimento. Somos nós para controlar nossa liberdade, nossos campos e nossas energias. Não estamos fazendo outro profeta ou outro templo. Somos todos iguais. É só que alguns de nós entendemos mais e temos acesso a mais. E com isso criamos muito para que todos nós nos beneficiemos com isso. Pergunta ao Sr. Cash: a imagem desta pintura de Gans na tela, a humanidade está recebendo as águas de plasma, ela está pronta para beber delas? Sr. Cash responde: ela tem bebido dela, mas não está ciente disso. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Eu tive uma experiência muito incrível no centro hoje. Os apoiadores da fundação, da organização a qual demos tanto dinheiro para espalhar a tecnologia rapidamente pelo planeta, vieram aqui para ver os sistemas em primeira mão. Estes são os que têm tentado salvar a operação. Quando entramos na sala de voo, então um deles disse: agora entendemos o que é esta tecnologia e o que precisa ser feito. Nunca entendemos até agora. Mas mesmo assim, eles acham que entendem. Tivemos duas pessoas que são tomadores de decisões mundiais no centro em Linz hoje. Fechamos tudo durante os últimos 2 dias. Ninguém podia entrar porque alguns dos homens mais poderosos do mundo estavam no centro. Um deles é um amigo e o outro conhecemos há muito tempo. Estes são os tipos de pessoas que podem mudar os governos. E isso é o quão poderosos eles são. A decisão deles pode mudar os governos em qualquer lugar do mundo. E eles queriam estar no centro hoje. Eles permaneceram por algumas horas. Eles vieram como um homem, saíram como um homem confuso, não sabiam mais exatamente o que fazer. Foi para este tipo de reação que tentamos há um ano trazer a tecnologia à tona o mais rápido possível. Eles entraram e não podiam acreditar no que estavam no primeiro andar, e depois ainda mais no andar térreo e na sala de voo. Para mim, isto foi uma elevação maciça de conhecimento da alma. Agora era o momento certo para trazer os principais caras, porque eles não recebem o conhecimento total passado para eles. É por isso que eles vieram para ver por si mesmos, para obter o conhecimento total. Pergunta ao Sr. Cash: será que eles sentiram os campos? Será que eles experimentaram? Sr. Cash responde: eles sentiram mais do que os campos. Eles sentiram o conhecimento e o que ele carrega. Essas pessoas são as mais poderosas e estão escondidas, não queriam ser parte disso. Não deixamos ninguém entrar no centro por 2 dias antes da chegada deles, para que ninguém tocasse em nada. Eles são respeitados pelos líderes mundiais por suas avaliações das coisas. E aqui estão eles no centro. Estas são as pessoas a quem fomos em busca de apoio para expandir o trabalho da Fundação Cash. Gastamos muito tempo e finanças com isso, e muitos de vocês e outras pessoas apoiaram isso. Mas a conclusão é: será que a humanidade está pronta para tal coisa? Algumas vezes, à meia-noite ou 1 hora da manhã, eu entretenho alguns militares do mais alto escalão no centro, para que ninguém saiba que eles vieram para cá. Eles querem ver e sentir isso. Eles querem saber se a mudança está realmente chegando. Pergunta ao Sr. Cash: quando eles experimentam isso no nível da alma, eles entendem que somos todos iguais? Sr. Cash responde: algum deles vem e olham e pensam em como podem usar isso para se tornarem mais poderosos. Eu já vi isso. Pergunta ao Sr. Cash: sabemos que isso não vai acontecer com o plasma. Sr. Cash responde: esse é o pensamento deles. Esse é o pensamento humano. Pergunta ao Sr. Cash: quando pessoas como a NASA vêm e experimentam os sistemas de voo e se tocam e tocam a alma deles, elas voltam para dar esta informação aos seus colegas? Será que eles entendem totalmente o que está sendo dado? Sr. Cash responde: na verdade, não. Um grande número de funcionários da NASA escuta esses ensinamentos. Nós os encorajamos continuamente a voltar aos ensinamentos das últimas semanas e a ouvirem certas partes. Alguns dos melhores cientistas da NASA estão online agora, ou eles ouvirão as gravações mais tarde. É o mesmo com os chineses, iranianos e outras agências espaciais. Em muitas das minhas comunicações com essas pessoas, eu os refiro para ouvir os ensinamentos. Nós monitoramos e sabemos quem está online. Eles vão e escutam e voltam com uma pergunta ou refletem sobre algo dos ensinamentos. Um dos principais diretores da NASA era um iraniano, e ele é muito próximo da fundação. Ele tem seguido a fundação desde o início, quando eu lancei as primeiras tecnologias. Naquela época, em 1985, ele fazia parte da equipe. Ele é muito alto, no nível muito alto na hierarquia, no conselho da administração da NASA. Nós sempre tivemos contato direto com ele desde o início dos anos 90. Mas eles não conseguem entender a possibilidade de movimento dentro do movimento dos campos. Está além deles. E por serem americanos, eles têm que mostrar algo, como um foguete, para acreditar que isso existe. Pergunta ao Sr. Cash: você pode dar-lhes algum tipo de foguete de plasma para que eles possam experimentar isso? Sr. Cash responde: nós o convidamos a vir a Lins e ver isso em primeira mão. Nós os conhecemos pessoalmente e é um relacionamento respeitoso. Conversamos com várias pessoas de alto nível na NASA, não apenas uma. Enviamos mensagens a eles continuamente. E eles as leem, porque nos deram seu endereço de WhatsApp. Nós não pedimos por isso. Eles nos deram, e também o endereço do Telegram deles. Caso contrário, nós não o teríamos. Nós os atualizamos continuamente sobre o que está sendo alcançado e como eles podem usar isso em seus sistemas. Não é só a NASA. Os russos têm uma estrutura ainda maior trabalhando em torno da tecnologia da Fundação Cash. Estamos muito próximos do trabalho russo, porque eles entendem esta tecnologia muito melhor do que os americanos. Pergunta ao Sr. Cash: por que isso, Sr. Cash? Sr. Cash responde: eles trabalham em um nível muito mais profundo com o plasma. Tokamak é um sistema russo. O Tokamak é como o CERN ou os outros programas. Os cientistas russos foram muito fundo no conhecimento. Tenho uma conexão com os cientistas espaciais russos desde os anos 80 e 90. Eu costumava viajar para lá e conhecer seus cientistas individualmente. Na minha vida profissional, eu tinha um escritório em Amat e passei muito tempo lá. O pai do chefe das minhas operações na Rússia era algo como chefe da KGB. Tínhamos acesso a qualquer pessoa com quem quiséssemos conversar. Se eu quisesse alguma informação, ele costumava me dizer: deixe-me apenas perguntar ao papai. Naquela época, queríamos compartilhar o conhecimento e ver o que eles podiam fazer com ele. Viajei pelas profundezas do Cazaquistão e da Rússia, conversando com cientistas ao longo do caminho. A Rússia tem um grupo de cientistas espaciais que trabalham especialmente com a tecnologia de plasma. Eles tentaram misturar o plasma da Fundação Keshe com o Tokamak. E sabemos sobre os chineses, que eles não têm a combinação de combustível, mas estão trabalhando muito nisso. Pergunta ao Sr. Keshe: o senhor disse que o combustível era muito fácil de produzir. O Sr. Keshe responde: você se lembra daquela garrafa de Coca-Cola? Todos estavam se perguntando que líquido secreto era esse. Era apenas cáustica. Você se lembra? O buscador de conhecimento responde: lembro sim. O Sr. Keshe continua: então agora é a mesma coisa. Nós facilitamos, mas mesmo assim eles não veem isso. Pergunta ao Sr. Keshe: isso me surpreende que eles não percebam, porque eles têm todo o dinheiro e facilidades e o melhor de tudo para conseguir, e ainda assim não conseguem ver. E aqui estamos nós, como buscadores de conhecimento, com esse pouco de informação, mas eles não conseguem alcançá-la. Tudo depende de um pequeno plasma muito simples que precisa ser liberado. Sr. Keshe responde: você vê? Está tudo em como você olha as coisas e como você foi educado a olhar as coisas. A maioria dos buscadores de conhecimento vê o conhecimento através da tentativa de entender algo novo. Mas esses cientistas nessas organizações não estão atrás de algo novo. Eles querem tentar provar seus próprios pontos a partir de seu próprio pensamento e acabam tocando essas organizações da maneira deles. É uma grande diferença entre os buscadores de conhecimento e esses cientistas altamente remunerados. Os buscadores de conhecimento vêm aqui para aprender algo novo e descobrir algo diferente. Mas com esses cientistas, eles estão com as estruturas de suas organizações. Mesmo que se tornem buscadores de conhecimento, eles ainda têm que se conformar com o que suas organizações e os governos querem fazer. Pergunta ao Sr. Keshe: então eles vêm com seus copos cheios? Primeiro eles devem esvaziar os seus copos? Sr. Keshe responde: não. Eles vêm com o copo manchado. Primeiro tem que limpar o copo. E essa mancha vem do conhecimento errado no estado da matéria e nada mais. Eles precisam mudar o conhecimento para o estado de plasma. Centenas de cientistas de plasma russos entendem a tecnologia da Fundação Keshe. Eles trabalham em uma operação específica na Rússia. Nós conhecemos e temos contato com eles. Eles são incríveis em seu trabalho. Mas ainda assim, o que quer que façam, eles não vão do jeito que nós vamos. Eles querem usá-la para que a Rússia se torne uma grande organização militar poderosa. Se os tecnólogos de plasma russos se juntassem aos buscadores de conhecimento e fossem na direção da Fundação Keshe, você ficaria surpreso com o quanto podemos aprender com eles. Pergunta ao Sr. Keshe: então eles têm o conhecimento, mas eles só precisam se apresentar e compartilhá-lo juntos, coletivamente? Sr. Keshe responde: sim. Eles têm a parte do conhecimento que lhes convém, mas não vão além dessa parte. Eles têm que olhar para o lado do plasma, não para o lado do plasma do estado da matéria. Com vocês, buscadores de conhecimento, vocês olham para o lado do plasma. A maioria de nossos buscadores de conhecimento não tem conhecimento do plasma, do lado do plasma do estado da matéria, a forma como os cientistas o veem. Eles olham para o plasma da forma como nós o ensinamos. Todos vocês são o que eu chamo cérebro virgem em plasma. É por isso que vocês o entendem tão facilmente. Os cientistas de plasma do estado da matéria são enquadrados no modo de pensar do estado da matéria. É por isso que eles não conseguem ver ou é muito difícil para eles o lado do plasma. Os físicos de plasma, especialmente com o doutorado, diplomas ao lado do seu nome, são a noz mais dura de quebrar. São como um bloco de aço. há um grande número de cientistas iranianos trabalhando na Universidade de Ghent, onde eu costumava ir. Com todos os boicotes, foi chocante descobrir isso. Os físicos de plasma iranianos são mais ou menos os únicos cientistas que podem sair do Irã e trabalhar internacionalmente, mas ninguém sabe disso. Um número muito grande de cientistas iranianos trabalha no CERN. Os iranianos são mestres na física do plasma. Mas quando você fala com eles, todos eles estão no estado da matéria do plasma. Eles não entendem o plasma livre, com o qual nós trabalhamos. A Fundação Keshe fez muito trabalho com eles. Mas eles não entendem a física do plasma da qual nós, como buscadores de conhecimento, falamos. Vocês, buscadores de conhecimento, são como uma tela vazia na qual vocês receberam conhecimento da criação através dos GANs. Essas pessoas foram ensinadas que o plasma tem um elétron e você tem que abri-lo e então isso acontece. Nenhum de vocês, buscadores de conhecimento, falam sobre o elétron e o próton. Agora vocês entendem a diferença. Eles têm que separar o nêutron e um único elétron colocando em um acelerador rápido e o resto disso. Onde ao usar o plasma para pintura, dores de dente ou o que quer que seja, você é muito instruído. Mas você não vê quão rico você é em conhecimento. A distância entre você e o físico de plasma é tão grande quanto a distância entre a Terra e a Lua. Pergunta ao Sr. Cash. Através de seus ensinamentos, reunimos as informações e experiências e estabelecemos uma interação de usar o plasma. Manipulamos o plasma com nossos pensamentos e intenções e permitimos que ele flua. Sr. Cash responde. Você tenta explicar isso a um físico de plasma no CERN e eles o chamaram de lunático. Se você disser a alguém que usa um plasma de GANs para desinfecção, dor de dente ou para tecnologia espacial, eles vão dizer para você que você está louco. Eles vão falar, eu sou um físico de plasma, você não entende, você está sendo enganado. Mas você, como buscador de conhecimento, usou a água e parou o corona. Ou você a usou para andar novamente. Então, quem é o tolo da história? Há uma separação entre as duas escolas de conhecimento. Eu lhe ensino conhecimentos do universo e a maneira como o plasma e os campos funcionam. Eles ainda estão atrás dos elétrons, do que eles são, de quão rápido eles vão e como eles podem acelerar eles. Pergunta ao Sr. Cash. Esta é uma grande explicação, mas o que é no nível emocional que não lhes permite superar as suas restrições educacionais? Sr. Cash responde. É o que eu chamo de alfabeto, entre aspas. Essa é a única coisa que impede os cientistas das universidades de entender qualquer nova ciência e tecnologia. É o alfabeto. Você sabe o que significa isso, o alfabeto que eu estou falando? É aquelas letras antes dos nomes. É o BSC, MSC, PhD. Essas três letras criam toda a loucura. Eu tenho uma licenciatura em física, eu conheço você e você não. Então você leu 3 livros de física em 30 horas de aula de física em 3 anos e isso não faz de você Deus. E de qualquer forma, você leu os livros errados para começo de história. Este é o maior problema que o homem tem. O governo chinês percebeu isto quando viu como seus conselheiros bloqueiam novas tecnologias de ir adiante, porque eles carregam a ideia na cabeça, sou professor ou sou um cientista de elite. Pergunta ao Sr. Cash. Como estão indo os ensinamentos? Você disse que há pessoas que estão ouvindo em segundo plano. Elas estão recebendo informações suficientes para realmente se educarem e se elevarem? Sr. Cash responde. Eles podem fazer isso. Depende de vocês. Se vocês se esforçarem para se educar e testarem o que aprenderam, vocês verão os resultados. Quando você tem uma dor, você faz a água de GANs e a colocou sobre a dor. E ela lhe tirou a dor. Mas você tenta explicar isso a um físico de plasma ou a um médico, eles dirão, de jeito nenhum, você é louco, é apenas uma coincidência. Você acha que algo aconteceu, mas realmente não aconteceu. Mas vocês, buscadores de conhecimento, compreendem que a água carrega a energia de um plasma, dos GANs que vocês usaram. É uma energia escondida. Mas o cientista não consegue entender isso, porque não cabe nos livros que ele leu. Eu recebi uma bela carta de um dos nossos conhecedores buscadores de conhecimento. Isso me trouxe muita alegria. Me trouxe tanta alegria como nossos altamente instruídos buscadores de conhecimento são especialistas em seus campos específicos. Ele entendeu a diferença entre a língua e o conhecimento do plasma que eles não nos ensinaram na universidade. Só porque não ensinaram não significa que não exista. A ciência do plasma é outra maneira de ver as coisas. Buscador de conhecimento aqui diz, é um ponto de vista. Sr. Cash responde, se você estiver aberto a isso. Não importa quem está no poder no Irã, porque eles abraçam a tecnologia de braços abertos. Somos a primeira empresa espacial privada independente registrada no Irã, tanto quanto sabemos. Eles não permitem que mais ninguém abra uma agência espacial, porque sabem o que estamos fazendo e o que a tecnologia pode fazer. O grande problema no Irã é que eles querem aniquilar o Estado de Israel. Eles querem destruí-lo, como o Ahmad, o ex-presidente, aquele cara estúpido, disse. Eles querem limpar isso da face da Terra. Então agora eles não podem vir e dizer o cara que trouxe tanta tecnologia para o Irã é metade sangue judeu. Eles não podem vendê-la para o Irã. Este é o problema que temos no Irã. Como você pode ter um sangue judeu tão devoto a uma nação? Não se encaixa para eles. Portanto, eles têm que manter isso fora. Pergunta ao Sr. Cash, você disse para se afastar dos ganhos, dos magraves e tudo mais físico e fazer isso em outro nível. Então, se temos o sol dentro de nós mesmos, não podemos usar isto para tocá-los no nível da alma através do Conselho Universal, Conselho da Terra, Equipe Central e todos os belos buscadores de conhecimento focalizando suas intenções na elevação? Sr. Cash responde, você é apenas uma gota no oceano. Nós temos que juntar muitas gotas para criar um novo oceano. Esta é a única maneira que posso dizer. Pergunta ao Sr. Cash. Isso tem que ser feito por pessoas deste planeta? Sr. Cash responde. O homem tem que mudar isso de dentro para fora. Senão ele diz, os outros fizeram isso comigo, eu não queria fazer isso. Se você mesmo mudar, então não pode culpar mais ninguém por impor isso a você. Mas se alguém o faz, porque vê o benefício que isso lhe trará, então mais tarde você volta aos seus velhos costumes ou culpa aqueles que tentaram ajudar. Eu sei disso em primeira mão. O homem tem que fazer isso a partir de dentro de si mesmo. Não adianta mudar o homem por forças externas, porque depois ele volta aos seus velhos costumes. E então ele culpa você dizendo, os outros fizeram isso comigo, eu não queria isso, eu ainda quero matar e comer. Tive esta batalha por quase 15 anos com uma pessoa, até muito recentemente, e finalmente a pessoa entendeu que a batalha era com seu próprio eu. Ele não entendia isso. O que estava sendo feito era para seu próprio benefício, mas no final ele mudou 180 graus. Pergunta ao Sr. Cash. Eu notei que com o plasma ele tem a distinta capacidade de virar e mudar completamente sua direção. É aquela interação de campo magnético gravitacional. Sr. Cash responde. A compreensão, como as coisas são, isso é tudo que é. Elevação não significa se tornar maior. Significa compreender a totalidade. Pergunta ao Sr. Cash. É o que nos permitimos fazer? Sr. Cash responde. Não. Não é o que nós permitimos. É o que gostaríamos de aceitar. É uma diferença muito grande. O que gostaríamos de aceitar. De qualquer forma, veremos o que acontece, como as coisas tomam forma e o quanto podemos educar. Penso que o ponto de mudança tem que vir progressivamente. Não pode vir como um choque, de uma forma ou de outra. Mude a palavra plasma para outra coisa, chame-a de vida, porque é isso que é. Sempre consideramos a vida como algo que é físico, que respira e que se move. Agora entendemos que a vida em nós tem um centro, e esse centro é composto de campos aos quais chamamos plasma. Portanto, plasma é vida. Interage de diferentes maneiras. Você não precisa de um braço, seu braço se estende por todo o universo. Você não precisa de pernas para andar. Você pode chegar a qualquer lugar instantaneamente, do jeito que nós fazemos no sistema de voo. Eu sei, Jim, um de seus desejos é entrar naquela sala e entrar no sistema. E eu digo, ainda não é a hora. Quando chegar a hora, você vai pular para outro lado. Esses sistemas são feitos para aprendermos e ensinarmos. Tivemos que trazer os buscadores de conhecimento para que todos vocês fizessem parte disso. Nenhuma organização jamais fez isto. Eles mantêm as coisas longe do público e depois apenas nos falam sobre isso. Esse não é o caso da Fundação Cash. Nós queremos que vocês façam parte disso. A mudança é para vocês. Quantos de vocês vieram aqui toda semana e se sentaram esperando o dia inteiro para entrar no sistema de voo? Às vezes eu pensava, meu Deus, essas pessoas estão tão famintas para fazer parte da mudança. Eles vêm às 9 horas da manhã e só entram no sistema às 5 horas da tarde. E estão felizes por terem entrado, para que possam acrescentar algo ao conhecimento. É a primeira vez que o conhecimento é criado, testado, comprovado por um amplo espectro de pessoas. Não é a NASA, onde você faz um exame e passa por um processo de seleção. Na Fundação Cash temos médicos, leigos, donas de casa, pintores, carpinteiros e qualquer pessoa que queira passar pelo nosso sistema. Não olhamos para sua fisicalidade. Olhamos para seus conhecimentos e para o que sua alma traz. O sistema aceita e então podemos aprender com isso. É uma grande diferença. Pergunta ao Sr. Cash. Vocês trouxeram outros seres, entidades ou outras almas para o sistema, como uma flor ou outros tipos de seres? Sr. Cash responde, sim. Pergunta ao Sr. Cash. Você sabe como a alma dele se sentiu? Quais as interações que eles tiveram? Sr. Cash responde, sim. Você não sabe o que eu carrego para dentro daquela sala? Mas você me viu, né? Às vezes eu entro com coisas em minhas mãos e eles simplesmente não entram ali aquelas coisas e só estão ali por estar ali dentro somente. Eles entram com um propósito. Pergunta ao Sr. Cash, e estão acrescentando para a alma da totalidade da unidade? Sr. Cash responde, de certa forma, acho que não há ninguém tão próximo como você da estrutura que tenha visto o que está acontecendo lá dentro. Acho que é você e meu guarda-costas são os únicos que realmente monitoram tudo o que entra naquela sala. Pergunta ao Sr. Cash. Recentemente estive estudando seu trabalho sobre ela e concluí que a vontade de morrer é a causa final dessa doença que a gente chama de ela. Portanto, eu acho que a chamada morte natural não é realmente natural, mas devido à mesma razão que os pacientes de ela, uma vontade de morrer. Somente a diferença é que os pacientes com ela têm uma vontade muito forte de morrer, enquanto os outros têm uma vontade mais fraca. Então, se pudermos entender isto, então podemos decidir livremente quanto tempo usar este corpo, ou seja, podemos decidir nossa própria vida. Se pudermos entender isso, então poderemos rapidamente aliviar a nós mesmos quando o corpo estiver em dor ou estressado. Minha visão está correta? Se não estiver, então, por favor, me corrija. Sr. Cash responde. Fiz muito trabalho na esclerose múltipla e na ILS. Aqui o Sr. Cash fala ILS, mas ele quis dizer, na verdade, a doença ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. Então, ele fala. Fiz muito trabalho na esclerose múltipla e em ELA para ver o efeito e o progresso da nova tecnologia e a vontade do homem. Trabalhamos com um italiano que estava morrendo com ela. Fizemos muito trabalho nisso. Há aqui uma buscadora de conhecimento que teria morrido de esclerose múltipla há 15 anos, mas aplicamos a tecnologia e ela ainda vive mais ou menos uma vida normal com esclerose múltipla. Ela entendeu a razão pela qual ela impôs a esclerose múltipla a si mesma. É o mesmo com a ela. A ela não acontece toda vez que alguém deseja morrer, mas depois eles a controlam. Na verdade, é um evento ou uma ocorrência de uma vez que acontece em uma fração de segundo. A vontade nessa fração de segundo é tão poderosa que desliga a emoção da vida ou a intenção de viver. Será que pode acontecer com a pessoa que a pessoa não esteja realmente ciente disso? O que foi que ela fez? Até agora não tínhamos conhecimento de como isso funciona. Com os novos conhecimentos, especialmente com as novas unidades de aprimoramento, podemos ligar este interruptor de novo. Os médicos vieram com muitos medicamentos químicos e psicológicos, mas ninguém jamais olhou para a alma, as emoções e os campos. A nova tecnologia de plasma entende que as emoções criam campos. Mais ou menos será a única tecnologia que poderemos ligar esse interruptor de novo. No futuro, isso será comprovado pelo mundo da ciência. Eu provei isso de certa forma através do plasma físico, mas não com o novo entendimento do plasma, especialmente agora, Se adicionarmos os raios cósmicos a isso, seremos capazes de ligar de volta. Uma vez ligado, a pessoa nem se lembra o que tinha. É como quando você toma comprimidos para cometer suicídio. Uma vez que os comprimidos começam a funcionar, eles o levam até a morte. É a mesma coisa com a mudança emocional. Uma vez que isso acontece, não se pode reverter, porque está lá, está tudo pronto e o interruptor fica trancado. Nos últimos 10 anos, fomos capazes de contornar o interruptor e mudar a condição. Com a nova tecnologia, não contornamos. Na verdade, temos o conhecimento para criar o interruptor, para inverter o interruptor. Será que ele quer dizer aqui que eles podem criar um novo interruptor para viver ou mudá-lo de volta para querer viver? Bom, em lugares, o Sr. Cash continua, em lugares onde a nova tecnologia é instalada, como no Arizona e na Alemanha, tenho certeza de que alguns pacientes de ela usarão as novas tecnologias, então você vai descobrir que a ela não estará mais lá. É um interruptor feito de um desejo que fica preso ali. A informação de sobrevivência da vida não é permitida para passar para aquele interruptor mais. O interruptor é uma entidade física dentro do cérebro do homem, e nós sabemos onde ele está, mas precisa da força do campo da alma para trocar de volta ele. A nova tecnologia tem essa capacidade de operar o interruptor. De certa forma, ela derrete a trava. Se dissermos que o interruptor está coberto de gelo, então a nova tecnologia tem o poder de descongelá-lo. Esta tecnologia é feita para condições psicossomáticas como ELA, esclerose múltipla, fibromialgia e Alzheimer, Parkinson. Costumávamos usar a tecnologia do estado da matéria e de plasma, e agora usamos o estado de plasma total do corpo do homem. Simplesmente vai e estamos melhorando o tempo todo. Agora, se uma dessas condições leva de 10 a 15 semanas para que nossos médicos no centro da Fundação Cash processem, com as tecnologias da nova geração usando os raios cósmicos, você deve ser capaz de fazer isso em um dia. Mas o corpo ainda tem que aprender a voltar à normalidade. O cérebro tem que se reconstruir para voltar à normalidade. Quando você liga o interruptor de volta, você se lembra que com o tempo o resto dos sistemas do corpo encolheu e o cérebro encolheu e girou. Portanto, pode levar meses para reconstruir os sistemas de volta à normalidade. Isso não acontece em um segundo. Pergunta ao Sr. Cash. A Wan Lin passou aqui um artigo sobre ela para uma empresa cujo gerente de alto nível tem essa doença. Mas eles disseram que infelizmente não podem aceitar isso agora. O Sr. Cash respondeu: eles nunca podem aceitar, porque não faz sentido para eles, não está nos livros. Vou ficar quieto por um tempo e depois lhe diremos o que está por vir. Na China vocês sofreram por causa das decisões que tomamos, mas algo vai acontecer. Hoje concluímos este assunto e esperamos que amanhã isso seja feito. Nós nos preparamos para trazer uma mudança maciça. Ainda esperamos que ela tome forma de uma forma ou de outra. Assim que publicarmos algo, haverá muito trabalho a ser feito na área de pesquisa e desenvolvimento. Temos que esperar e ver. Com o homem italiano com ela, no final conseguimos contornar o interruptor. Trouxemos a vontade dele de viver de volta, mas não conseguimos dissolver o interruptor. Agora, com a nova tecnologia, nós podemos. Podemos abrir o interruptor. E a única coisa é que a prova do pudim está em comê-lo. Isso leva tempo. Acho que vamos ouvir muito do Arizona quando as pessoas começarem a usar as instalações da Fundação Cash lá. O mesmo com a Alemanha e outros lugares. Quando as pessoas começarem a usar essas coisas acontecendo. Continuamos renovando os sistemas internamente. Todas as tecnologias de aprimoramento estão se desenvolvendo tão rapidamente que as atuais logo se tornam obsoletas. E em vez de gastar 10 semanas de processamento, você gasta apenas 10 horas agora. Pergunta para o Sr. Cash: é tudo o que estamos esperando? Pelos mais poderosos? O Sr. Cash responde: não é o poderoso, ao invés disso, é entender o conhecimento. A buscadora de conhecimento diz ao Sr. Cash: mas você disse que os raios cósmicos são a base tecnológica mais importante. O Sr. Cash responde: sim, mas não é um poder, é um conhecimento, é entender isso. Pode ser da força mais fraca dos raios cósmicos, que é a que faz o truque, não a mais poderosa. Aqui o Sr. Cash pediu para a OneLink reunir as 6 unidades de aprimoramento que enviaram para a China para teste há 3 anos. Ele tem um plano para essas unidades. Essas unidades de aprimoramento foram as unidades preliminares do que temos hoje e se tornaram a espinha dorsal delas. A buscadora de conhecimento aqui diz ao Sr. Cash: obrigado, Sr. Cash, estou tão entusiasmada com os desenvolvimentos que não consigo dormir de novo. Sr. Cash diz: muito obrigado. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 457.